alto, mulher. Denis e Kevinho. Você acredita? Hoje não. Vem jogando, vem jogando. Aí hoje sim. Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. Aquela boca. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele prendeu? Agora é tudo meu, seu. Olha só, galera, sábado! Agora sábado, dia 13 de abril, o aniversário do DJ Duda. Vai ser no terraço da praça, em Abaetetuba. Um real a cerveja até meia-noite e meia. Tem Duda, tem Jefferson, tem o DJ do Vale Android, tem o DJ do Vale Moto. O bagulho vai ser louco! Sábado, terraço da praça, em Abaetetuba! E agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. Olha, tum. Agora ela só bate. Domingo, Bar do Álvaro. Primeiro bailão do bonde do Jaiato. Duda e Jefferson e a saga do aniversário do Duda. Vai, vai, vai, vai, vai. Fica novinha, você sabe como é. Que a novinha quer uma moto, eu só tenho ticolé. Tô bolado, fica novinha, você sabe como é. Que a novinha quer um cai no ticolé. Tô comendo ticolé. Um abraço, meu parceiro lindo. Parceiro lindo e toda a galera aqui com a gente. Ticolé. Fazendo o seguinte, tô junto da galera. O cara da Catirova, os caras conhecem, meu irmão, pela bonita. Vem. Toma aqui, Eduarda. Dá pra ela, Cristiano. Dá pra Eduarda. Toma aqui, Eduarda. Deixa eu sarrar o popozão. Toma aqui, Eduarda. Chupa aqui, Eduarda. Toma aqui, Eduarda. Deixa eu sarrar o popozão. Você sabe como é que a novinha quer uma moto, eu só tenho de colé. Tô bolado com a novinha, você sabe como é que a novinha quer um carro, eu só tenho de colé. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com o carro. Aí o Hélito dos Primo Moraes tem moral. Até demais. Hélito, é nós. Vamos junto. Lá, aí quem sabe canta é o Aroy. Dentro do carro. Mais alto! Putaria. Para, meu parceiro lindo! Dentro do caô, hoje vai. Seguidor das damas, tá na área, papai! E vai sentar, vai! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Aí, Mateuzinho, o seguidor tá aqui com a gente, né, Mateuzinho? Senta, senta, senta. Bora, vai, Ferreira, pra cima, garoto, bora! Pena, o Heré tá do lado. Senta, senta, senta. Tá com a gente, papai! Senta, alô, Kiko da fã! Senta, senta pra valer a pena. Tá na areia, ele também senta, tá. Senta, senta, a Thalia tá por ali, ó. Dentro do tá o África, o parceiro do rock. Bora, Xuxão! Valer a pena, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, um abraço também a menina. Senta, senta. Nós estamos na farra hoje, aniversário. Nós estamos na farra, graças a Deus. Lotado de ponta a ponta ali. Sede da Verão, daquele jeitinho. Ah, tamo junto. Hoje vai ter. Aí o bagulho começou a endoidar, papai. Vai sentar, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta. Parceiro Gabriel do São Francisco. Dentro do. Tá com a gente, papai. Olha, galera, sexta. Caqueado vai, caqueado vai. Olha, galera, sexta-feira, dia 3 de maio. Deixa o lançamento do novo visual do terraço. Comigo, e o bagulho vai ser doido, vai ter turma. Vai ter banda AR-15. Vai ter Jefferson e Duda do Godzilla. Vamos lá. E o bagulho vai endoidar. Vai... Terraço da praça, dia 3 de maio. Vai, vai, vai, vai, vai. Hoje vai ter putaria. A Carol tá aqui no lado. Dentro do caô. Hoje vai ter putaria. Acima negrão e vai no caqueado. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Agora, aí conhece. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. O Edson, o Tarim, o Salamana e a galera da Supersonic. Pode crer. Olha, galera, todo mundo, sábado, a galera já sabe onde é o ponte. Vai ser no terraço. Aniversário do DJ Duda, social da KF, da Moral e Super Sony. Sábado é terraço. Hoje vai ter putaria. Parceiro Rodrigo tá na mão. Hoje vai ter putaria. Olha, a gente tá chegando no aniversário da Mila e vai ser sucesso total. Senta pra valer a pena. Senta pra valer a pena. Senta pra valer a pena. Senta. Dentro do carro. E essa aqui, ó, bora detonar! Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei. Aí quero ver só quem sabe vai soltar a voz agora. Eu me joguei pro André. Quero bem alto. Bem alto, bem alto, bem alto. Agora, assim, ó. A Mila Batidão tá aqui do lado, papai. Tá a Maiara Vilhena, tá toda a galera da Zumba da Farm, os seguidores. Agora! Parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Olha, sábado da Aleluia! Tem Duda, tem Jefferson Rio! Maracabucu! É, sai do remanso, tribo som da ilha! Bora, Elito! É nóis! Parceiro Elito Moraes! Já falou que vai invadir, salve da Aleluia, Rio Maracabucu! Que eu queria muito. Mila, eu sei que rola aqueles ensaios. Fiz tudo por e se não souber agora é sacanagem. Tô engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. E o Jefferson? Comeu minha tcheca. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aí o Clemocinho vai ao delírio. Família Clemocinho tem moral até demais com o Dudu e o Jefferson, meu irmão. Respeitado no rock, Elielson, Keké e o Bultanaro, irmão. Entra seco e sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Seguidor da Nome da Farra, parceiro Nailson Silva, Alex Júnior, o Laércio Ferreira, Adilson Cardoso e tá toda a galera, meu irmão. Tá sempre com a gente, papai. Vai, vem, é nesse vai e vem. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. O Gabriel do Borel, que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. E vai, vai, vai fazendo caqueado. Vai, caqueado, caqueado, caqueado. Bora da tona assim, Jefferson e Duda. DJ Jefferson consagrado e Duda ostentação. Sempre em nome de... Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Tudo parecia, mas ai, ai, ai. Tudo era. Fala baixo, desgraçado. Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo. Alô, equipe da Coxa, pra cima! Você, as seguidoras também tá junto. Na verdade, a dupla da Coxa. Uma noite que jamais vai esquecer. Olha, Gordilho. O Gordilho tem 1 milhão de moral com Dudu e Jefferson. O cara tá solteiro, pô. Pra cima, papai. A minha linda bela. Ali fala, deixa com a gente. Só manda, manda. Eu não sei o que amar. Né, Gordilho? Minha linda cinderela. Mais pólvora. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Banda 007. Ele tá solteiro, tá? Gordinho da Bin 110. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já Eric da Baixada. Não sei o que amar, a minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não... Respira fundo que a notícia não é boa. E essa aqui, ó. Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa. Sei que vai me julgar, não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Wilson Ferreira. Uou, uou, desculpa se eu tô sendo idiota. O nosso meu parceiro DJ Wallavi. Wallavi Digital, cara, tem moral, tem um milhão de moral com o Dudu Jefferson. O DJ Douglas Tormento, o DJ das equipes. É nós, tamo junto. E eu sou só mais um em um milhão, sendo covarde numa. Carimba, camisa. Mas te garanto, não foi ele. Nós estamos na farra. A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu. Cristiano Consagrado. Anda 007. Aniversário do DJ Duda, sábado no terraço da Praça Maidetuba. Não é papel de um. É o aniversário do Mike Sandro também. Acaba com... Vai comemorar junto com o Duda no terraço e a ressaca vai ser no Caripi. Lá no Caripi Prime com Duda e o Jefferson de Bacaredez. É nóis. Desculpa, seu Pela Batidão e as damas da farra. Bater na sua porta, correr o risco de não te dizer. E o melhor pra mim hoje não é você. E eu sou só mais um em um milhão, sendo covarde numa ligação. Mas te garanto, não foi erro seu, a culpa foi de um amor. Olha, gente, daqui a pouquinho eu vou fazer um sorteio aqui. Desculpa se eu tô sendo idiota. Vou chamar qualquer número, não tô nem vendo. Seria. Quero ver quem que vai ganhar. Porta. Eu quero saber o que é o prêmio. Escute, não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você. É o seguinte, é um pacote de latinha. Eu sou mais um em um milhão, sendo covarde numa ligação. Mas te garanto, não foi erro seu, a culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu. Banda 007. Só agora vim dizer. Olha, segundo domingo de julho, tem associado os Limousine, Carreta Chamego lá do Rio Itacuruçá 2, papai. Logo agora que eu tô bem, você quer flashback. Por favor, me esquece, que eu posso me contradizer. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas. Olha, galera, próximo fim de semana vai ser no sábado, Rock Doido, lá no terraço, hein? Aniversário do DJ Duda. Vai ser no sábado. Aí no domingo, praia do Caripi, a ressaca lá no Caripi Bride. Domingo 14, hein? Aí no domingo à noite vai ser no Bar do Álvaro. Bailão dos Gaiatos. Aí o rock vai ser doido, babai. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo. Aí o Eric vai falar assim, ó. Mais pólvora. Mas se eu devolver tudo pra você, já era. Hoje não. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim, eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. devolver tudo pra você. Já era, já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver, o que vou fazer se depois... Fazer o Ellison da equipe La Corte. Música boa essa aqui, ó. Música boa, tudo e o gesto vai tocando. É nóis, da equipe La Corte. Tamo junto. O meu coração. Ah, tem os caras da Super Sonic junto misturado. Sábado é nóis, terraço da praça. Social da Super Sonic. Da moral e da KF. Tudo junto. Um real a cerveja até meia-noite e meia. É que eu já sei como eu sou. Aí o Arrocha vai rolando pra galera curtir assim na manhã. Apaixonado. Pra fazer o caqueado agora. Olha, gente, não pode esquecer do Estúdio MA. O Estúdio MA que faz a manutenção do cabelo do DJ Tudo e Jefferson e a Mãe Detuba. E tem na Vila dos Cabanos, no Joraci, Salão Top Estilo. Eu não tenho medo de amar. Ah, o DJ Alvin também faz manutenção no Estúdio MA. O corte original, tamo junto. Sexta-feira eu vou passar por lá. Vai deixar o visual do Dula bacana pro aniversário dele. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da sonho. Parceiro África e toda a galera dos parceiros do rock. Explica. Sempre junto, babai. Mas sem sol. O Kiko tá o Xuxão com toda a galera. Tudo é loucura. O Sapo e Lola dos Primos Morais. Tá com a gente, só na mãe. Olha, sábado tem 1 milhão de moral já com Dudu e Jefferson. Manda aí. Sábado, aleluia. Cesso. E o Maracabucu, viu? Tribo Som da Ilha. Sábado, aleluia. Tem Duda, tem Jefferson. O Tribo Som da Ilha. Lá na Saia do Remanso. Saia do Remanso. Luan Jean, da equipe da Corte, tá junto também, papai. Caqueado, caqueado já. Que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Abraço nosso segurança também nas nossas festas. Evolução, aqui da região, sempre dando apoio pra gente. Cura tudo é paixão, são coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Ô segurança, Luan e Jean, um dos melhores seguranças da região. Né, Luan? Né, Jean? Aí tudo junto, tudo misturado. Tamo junto. Ita Rodrigues também tá juntinho. Passou na mãe da Aranha, vai. Sim, todo o Brasil. Michele Rodrigues, pode crer. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração. Teuzinho seguidor, tá só na manha. A Maiara também tá na área, meu irmão. Um abraço também a Gleice Rodrigues. Ela que representa o programa. Elas que são elas, né? Isso. Agora que são elas, a Rádio Guarani FM. É todo dia, né? Tá é só sábado, das 8 às 10 da noite. Agora que são elas da Rádio Guarani. Quem comanda lá é a Gleice, meu irmão. É. Sempre quando eu chego lá, sou muito bem recebido na Rádio Guarani. Né, Gleice? Tamo junto. Todo Marcelo Cristiano tá na área. Bora, DJ! Arda, a Maria também tá no lado. Tá curtindo só na boa. Família Super Sonic sempre juntinho. Sábado é nós no terraço, papai. Confirmando com a equipe da Costa também. Sábado é terraço. Não entendo isso. Você tá mudando. Eres, tu sabe. Não aguento meu coração. Bora, Andrei, pra cima. Como eu me sinto. O cara da farmácia. Com o amor, eu não entendo isso. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Olha a Duda que tá aqui no lado, só na unha. Difícil pra mim. Vaiara Vilhena, das Damas da Farra, tá na área. A Sirmã Negrão com a gente também, já viu? Meu coração não aguenta o dano, como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso, se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta. A Issa Negrão. Como eu me sinto. É o nome dela. Vamos junto. Amor, eu não entendo isso. Já, Cristiano. Tá mudando. Obrigado, viu, DJ Cristiano. Vai, isso é nóis, viu, meu irmão? Sábado em Baitetuba, aniversário do DJ Duda. Tamo junto. Eu me sinto. O Heré das Trica. Não bate bala porque o rock não para, não, meu irmão. Manda um batidão. Bora, bora, dá uma cancha. Vai, vai. Digo, digo, digo, digo, digo, digo. Bacante de dançar! Caqueado, caqueado, vai! Bora no gingado que tá detonando! Jefferson e Duda tá na área, vai! Parceiro Márcio Ferreira tá ali no lado! O Laércio também tá na manha, papai! O Dias Farrista! O Gabriel e tá toda a galera do Luxuoso, meu irmão! Onde você está? Domingo ficou confirmado no Caripi. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de... Eric da Baixada, é esse cara tem moral. Ele gordinho, onde você? Gordinho da bicha, 190. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio. Parceiro Lino, bora Lino! Não, por que que faz cara assim? É seguidor, o cara tá na área. Eu te amo demais. O cara comanda. Mas que é mim mesmo, amor não faz assim. Tem pena. É o seguidor da Estamos da Fara. É nós. Você, com... Os seguidores tomam, meu irmão. Pra mais de 20 pacotes, meu irmão. Você, é pressão pra todo lado. Você. É 32, 32. Pega 32 pacotes, meu irmão. Você, é muito gelo. Bora, Mateuzinho, pra cima, meu irmão. Caraca, Carolzinho, essa música é boa. Relembrando. E essa aqui a gente vai detonar. Meu amor, meu amor. Minha amiga Cris, tá sua namorada da Arânia. Esquecer de mim. Pode ingressar, mas ela falou disso. Terraço, tão ela vai estar por lá. Longe de você. Curtir de Jefferson de Jeidura. Nossa história de amor até parece. A Dani também vai estar, a Joyce também vai estar lá. Pode ingressar. Todas três solteiras. Vão estar lá com a gente. Quando esconder. É. Bagulho doido, papai. Só, me faz... só a Dani que vai estar casada. Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. Pra não chorar, que ela vai trazer. Olha, dessa vez o barco vai levar até óleo de reserva. Não vai parar no meio, acho. É o seguinte, a Cris só vai embora quando tudo e o Jefferson parar essa parada. E você, assim é bom. Tô carente, precisando mais um pouco do teu calmo. Bora, meu parceiro André! Cara também dos gaiatos aqui no Laço da Mãe. Super Sonic Temaral, Super Sonic! Olha a vida, Super Sonic Temaral, com Duda, com Jefferson, Sábado, é nóis, Terraço, a praça, vai! Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Moraes pra cima! Da Murari! Parceiro Valber Silva! Esse cara tem moral até demais, meu irmão! O cara da Lacoste, sempre fechado com Jefferson e Duda, onde quer que seja, olha igreja! Ele tem também o Igor Silva, o Rodrigo, o tal Ellison, o Luan, o Jean, o Zaire, a equipe Lacoste, meu irmão! Sempre diga. Eu te amo. Equipe da Costa confirmada, o Sábado no Terraço. Melhores. Não sei o que acontece com meu sentimento. Bora girar, bora girar, bora girar. Olha, Valve. Tá chegando o aniversário da equipe da Costa. Dia 8 de junho. Arena do Fabinho. Tem DJ Daniel. O ex-DJ do Moraes. Tem o DJ do Bala Android. Givanilson e Edielson. E tem tudo, tem Jefferson. Moleque, o bagulho vai ser louco. Arena do Fabinho. Vai ficar pra história. Na solidão sem você, me aceite de novo. Mateuzinho! Então canta! O meu agora. Amor vou te dar. Vai ser. Primo Moraes. Olha, Joss, tu tem 500 mil de moral com Duda, 500 mil. Amor, e tu canta, então vem, então vem, então vem, Cris, então vem, Duda, agora. Eu sou geneca. É que o Gorginho tá apaixonado mesmo. O coração do cara é forte, mano. Coração dele chora, pô. Chora por dentro, mas por fora só uma alegria. Olha a moral do cara. Gordinho da B110. Não vem aqui pra aquecer meu corpo. Vem, vem, vem, vem. Amor, vem aqui, vem me amar. Eric da Baixada. Eu sou Geneca. Eu sou Geneca. O Dielso Farrista. E pra sempre eu vou. O luxuoso do rock. Vem a noite. É nóis. Eu tô só. O Dielso Farrista dos luxuosos do rock. Tremor de sucesso. Aqui a moral rola. DJ Wallaf, DJ Wallaf Digital, é o nome dele, o cara conhece, domingo tamo junto, Bado Álvaro, é nóis, fechadão, viu, meu irmão? Tá chegando aniversário aí, dos primos Moraes, e também de 8 anos, do Douglas Tormento, papai, aí o rock vai ser doido, Tormentinho, bagulho doido. Me chama. Vem me amar. E aí, como é que é? Vai. Eu sou Geneca. Vai. Valve! Fala, curte, promote, Valve, obrigado, viu, Valve? É nóis, Valve, senhor. Fechadão com tudo, gente. É nóis. Acertando o rock pra ele curtir lá no Mujú. Vai, olha pra mim. Mas se for de bonde. Precisando te falar que outra pessoa não há. A Estama da Lacor sempre juntinho com a gente. A Vanessa Rodrigues. A Ellen Daniele. A Carol Souza. A Lu Rodrigues. E a Paty Cardoso tá juntinho aqui no lar. Na minha camisa. Aí, gordinho, como é que é? Na despedida. A sede da Verão é a sede mais top que tem na região. Sentindo. É a sede top da sede da Verão. Ah, e aí? Daqui não saio, olha pra mim. Um abraço a Raíssa. E a irmã Negrão também tá juntinho com a gente. Não passa, e a noite. Olha, Cris. Quebra o cadeado sábado, viu? Partiu o terraço. Falou que vai quebrar essa parada essa semana. Foi chuva forte, deixa eu explicar. É o Valber Silva 2020. E a chuva não. Olha, Valber. Bora que eu tô onda. 2020 é Ari Promote. Sexta-feira, dia 3 de maio. A abertura do lançamento do novo visual do terraço. Tem tudo, tem Jefferson Banda R15, meu irmão! Agora! Ah! Essa aqui é do Mateuzinho, não complique. É do tempo, vai! Assim, ó. Um mais um. Dois menos você. Aí o bagulho doido, mano. Vou viver o meu amor sozinha. Parceiro Wagner Moraes. Um mais um. O Otimar Moraes. Menos. A Suzane Batista. Sou eu. O Harrison Moraes. O Douglas Tormento. Amor. O Dodô. Sari Maia. Parceiro Jackson Silva. Andando. O Wellington Moraes. O Aleph Digital. Consagrado. Minha amiga Thaís Ferreira também tá juntinho. Que se faz. Os Primo Moraes. Os brothers tentando tudo. As irmãs Negrão. É nóis, tamo junto. Muito sim. Aí tem moral até de mais irmã Negrão. Só fazer depois. Um mais um. Tá dois, menos você. Sou eu. Quero meu amor sozinha. Olha o filho digital aqui comigo. Ao lado de mim. Menos você. Seguidor dá numa farra e a Zuma tá aqui no lado. Tá só na mana. Ao lado esquerdo. E aí, Lino? Como é que é, garoto? Um mais um, tá dois, menos você. Sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. E vai girar, e vai girar. Serginho da Catirova. Super minha amiga Bila Batidão também paixão, tá sempre com a gente, papai. O meu coração. DJ Alves estava enlouquecendo. Faz um S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo, vou te ver. E bota na batida. E bota na batida. E vai girar, e vai girar. É pra galera se afobar, a galera que tá aí, ó. Vai junto comigo no barco, viu, meu irmão? No Pomponzinho. Daqui a pouquinho, Bastia, vai ter turma. Todo mundo junto, misturado com tudo gêmeo. A galera só vai embora quando para o rock. Vai, vai! É o seguinte, o Tormentino diz que vai no mesmo bar, mas ele vai só ele num lado. E nós vamos tudo no outro lado. O Tormento não tem que ir não, meu irmão. Sabe por quê? O cara é muito gaiato, pô. Você já sabe há muito tempo. É o mais gaiato da turma, ele não vai. Foi embora e volta a te esquecer. O cara é muito gaiato, tô te falando. Bonde dos gaiatos, meu irmão. Não ré do pé, não. Os primos Moraes também no ré do pé. Isso. Tamo junto. Os nossos seguidores também da Tamo das Farras também no ré do pé. Tamo junto. Agora. Muda minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Olha, gente. Mas essa de... Salmo da Aleluia. A mente tá me chamando, posso te... Salmo do da Aleluia. Vou comigo e só eu vou dançar. Salmo da Aleluia, a gente vai tocar até a Arena do Fabinho. Me divertir, mas eu te espero. No Bala Android. Aniversário da ex. Família Sem Limite, da Atitude da Vila Maranhão. Aí na mesma noite vai pro Rio. O meu coração que só faz chorar. Maracapucu! Na saída do remanso do Tribo Som da Ilha. E mais o Beto Farias. Bagulho louco. O brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer. Pega esse André que é ostentação. O teu prazer. E se não esquece, eu amo. Faz o seguinte, bora fazer um sorteio de, um pacote de cerveja, bora. Que não peito essa paixão e posso te afirmar. És um homem amado, preciso te ter. Impossível esquecer o amor que bora, a gente tem. Bora, mete a mão aí dentro, que sair tá valendo. Vou comigo e só eu vou. Valendo o sorteio, segura aí. DJ Chico vai detonar. Vou me divertir, mas vou te esperar. Bora, Tormentino. Atenção, garçom, pode trazer o balde. Pode trazer o pacote. O 48 ganhou, meu irmão. Um pacote de gelado pro cara, meu irmão. Quando lembro dos momentos que passamos juntos. Olha, ele tá jogando bola nesse momento. Sem você não dá pra te esquecer. Olhos, eu... Deu certinho, meu irmão, na frente aqui, ó. Agora. Tá sofrendo com a mesma dor. Porque a nossa história ainda não acabou. Aumenta é muita loucura. Você longe de mim. Ai, ai. Laçou o boi. Mas eu tô. Você deixou. Tô sofrendo, meu amor. Sofrendo de amor. Ai, ai, ai. Só quero te dizer. Falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai. Não aguento mais eu tô. Que você deixou. Tô sofrendo de amor. Sofrendo de amor. Ai, ai, ai. Só quero te dizer. Falar que eu te amo. Um detalhe, os caras têm tanta sorte que deu salado aqui na frente o sorteio. Vai. Olha, daqui a pouco ele tem outro sorteio. Joga a mão pra cima, faz o que dá um grito. E a mãozinha vai pra cima, pra cima vai. Gordinho tá na área, Eric da Baixada, aí tá toda a galera, meu irmão. Fugir dos Caiaço tá juntinho e suas musas. Sempre juntinho, mano. A minha amiga Cris tá na área. Cama pra te dar o meu. Tá a Dani. Te jogar na rede pra te dar o meu calor. A Joyce também tá juntinho, babai. Tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção. O nosso luxuoso do rock também com a gente. O de Alço Farrista. As irmãs Negrão também com a gente. Vamos fazer amor. Eu sei que você me desiste, então vamos fazer amor. Essa amiga batidão tá aqui do lado, só na mana. Ela e a Maiara Vilhena, vai igreja. Emila, te liga nessa música, onde tudo começou. Vigas Balde e Banda Melo. Foi com Duda e o Jefferson, tô te ligo. As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo no meu coração. Maiara. Longe de você. Vem de cala a boca, cala a boca, Gagoita. E tu canta. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Na guerra de fogo, eles me apaixonaram. O apartamento do Zé Miguel. Com os cunhados, vou por te dançar. Ai, ai, ai. Do Jara Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Bora tocar de marcante pra galera, meu irmão, já. Meu amigo Andrei tá sempre juntinho com a gente. Bora, Andrei! Gordinho Davi 110 é gaiado, pode crer. O cara hoje tá cheio de moral. Hein, gordinho? Ele falou: hoje eu vou largar tudo e vou curtir Rock 2. Dos seguidores da Dama da Farra também tá junto com a gente, meu irmão. O dia Farrista e os luxuosos do rock já vai ter tuba, meu irmão. Aí o Lino tem moral até demais, né, Lino? Os seguidores da Dama da Farra, os caras não param não de beber, meu irmão. O bagulho é louco. O aniversário das Damas da Farra. Não consigo entender a dor da solidão. Sem você a dor vai me destruindo. E eu preciso de você, não vai embora não. Não, não, não, não, não, não. Não me deixa assim. Porque sem teu amor é tão ruim. Não, não, não. Ei, tormento, desgraçado. Não me deixa assim. Porque sem teu amor. Digital ali comigo. O cara conhece domingo, vai ser do Armado Álvaro. Fazer e girar você da minha cabeça. Amílios Brothers da curtição. Esqueça. Se soubesse o que fazer. Olha, quem vai tocar domingo no Armado Álvaro vai ser Alves Digital, Dudu e Jefferson do Codizinho. Quer ficar com você, outro dia esqueça. O bailão do bonde dos gaiatos. Primeiro bailão do bonde dos gaiatos. A minha mente gira feita. Mais pólvora. Tentando buscar a saída. Então canta. Hoje não. Então canta. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem. Aí a carocinha. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão. Tentar tirar você do coração. Bora, Lu Rodrigues, tu sabe o que é nós. As tomas da fa... As tomas na corte, meu irmão. Parceiro Valde Silva, no Valde. O Valde Silva tem moral. As tomas na corte, tão comigo. As tomas da corte, obrigado, viu, meu irmão? Olha, gordinho, é dó, viu, gordinho? Gordinho do bonde do Jaiá. Eu tô de guia. Tô de guia. Gatinha, cê gosta mais de na frente ou atrás? Égua. Gatinha, cê gosta mais de Red Label. Oh. Ela fala assim pra ele: pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice. Eric tá baixado hoje, tá no Rock Duro, vovó. Ou Red Label ou Ice. O Wellington Moraes, meu irmão. As irmãs Negrão sempre juntinho com a gente aí, ó. Pode crer. Elas gostam mais de ice, o caos, ou isso que elas caem. Tormentinho, tá apaixonada. De ice, o caos, ou isso que elas caem. Parceiro Valber Silva tá no mar. Curtindo a mão, né? Sucesso! E vai relembrando. Hoje, sete da verão, já passou do da dona. Quando estou sozinho, mesmo sem querer, só penso em você. Abra também a Gleice. A da Rádio Guarani tá aqui comigo. Entro no seu Orkut. Ela que representa o programa. Fico admirando você. Eu que sou ela, gente. Tamo junto. Olha o Tormentinho tá dançando, rapaz, olha. Amor virtual. Conhece, conhece. Porque você só some e aparece. Olha, Lino. O meu parceiro Lino. O cara que conhece, o cara tem maior conduta e o Jefferson. Se falar. Os seguidores da Dama da Fá. Tamo junto. André. Barreira que eu não posso atravessar. Não existe. Então canta! De Deus, pra nos separar, a gente se ama. Aí a Dayane. Na cama, ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. É parceiro Andrei, sempre rompendo fronteiras. Pagode já passou em Duda. Jabaité pra Vila dos Cabanas. Hoje tava na Praia do Garibi e agora ele tá aqui. Depois já vai ter tudo, vem a ilha, já vai ter tudo. De moto vem de barco, agora sim. Olha, Valbi. Dia 4 de maio. Tem Duda, tem Jefferson e Garapé Mirim. Toca do açaí de Garapé Mirim, dia 4 de maio. Maluca por você. Eu sou maluca. Olha, domingo de Páscoa. Tem Duda, tem Jefferson, mochilhão. O Tilhão recebe Duda e Jefferson na estrada de Garapé Mirim. Não existe fronteira pra me ser. pra Cesare Maia. Você, Douglas Maia. Pega pra lá no Buju, meu irmão. Tá lá. A roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca. Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla. Essa música é muito boa, te liga aí, ó. Eu nunca, nunca pensei. Vamos lá, Jefferson. Apaixonar assim. DJ Jefferson. E deu o que eu sonhei. Aí a música, desgraçado, chora agora. E eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito pra mim. Despertado do rock. Ele é o som. E o Keké também tá juntinho. Que me desse um amor sincero. Encontrei você. Aí o André relembra, né, André? E tu canta na Macante. Vamos lá, já agora. Já não tem mais fim. Aí o primo Moraes vai enlouquecendo. Não vou te deixar jamais. Surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você. Olha só que impressão! Olha o Jefferson! Bora, Duda, vai! Tá doido, doido! Essa música é boa! Banda 007. Caraca, meu irmão! E tu canta! E tu canta assim, ó! Não está sendo fácil. Difícil não chorar. Vejo nossas fotos. Meu celular não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Vem me ver. E tu canta! Tá marcante! Bora, Duda, bora, chefe, sai da verão! E tu canta assim, ó. Depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo. A Mila vai só relembrando. Bora, Mila, batidão. Vamos junto. Sábado. Sábado, meu aniversário vai ter tua. Terraço da Praça. Aniversário do DJ Duda, social da Supersônica, social da Moral e a social da KF. E apoio da família Vega Fuira. Notei que você quer me apoiar. Um real a cerveja até meia-noite e meia. E meu sinal é o brilho do seu olhar. Eu sei que já me ama em si. Aí no domingo, o primeiro bailão do bonde do Jaiato. E é seu desejo. Vá do Álvaro. tudo em Jefferson, meu irmão. Uma história de garotas que só querem. Então canta o verdadeiro amor. Então canta, vai. Eu sei que não dá pra esconder. Eu amo você. Aí durante o dia vai ser no Caripi, dia 14 de abril. Aí depois vai do Álvaro. Essa é a Joyce Cardoso da área. Tá juntinho aqui com a Dani. E a Cris também tá só de boa. Eu não tô nem vendo. Vou mexer com o coração da Cris. Vou mexer com o coração da Mila. Vou mexer com o coração da Carol. Então canta. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer. É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se esconde. Tô te falando. Esse gordinho, moleque doido. No quarto sinto tanto frio. Eu... Então canta comigo. Agora, assim ó. Bora, lindo. Vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro em minha cama. Também faz muito frio. No ataque estou moro dizer tudo que eu sinto por você. O DJ Alessandro Duarte. Gira, vai girar, vai, vai. É pra relembrar o rock doido, babai. Sempre a mina batidão falha, os melhorzinhos. É. Bagulho é louco, meu irmão. Vai. Jefferson e DJ Duda. Bora ali no dos seguidores da Toma da Farra. E tu canta, tu relembra, relembra. Eu sempre te amei. Nunca vou deixar de te amar. Eu sempre. Parceiro Márcio Ferreira. Nunca vou deixar de. Na verdade é o Laércio Ferreira. É o clone. Pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo. O cara do sorteio. É meu bem. É o cara do sorteio. Você pra mim é melhor que tudo. Eu pensei que eu tava tocando pra todo mundo. Mas do jeito que eu tô vindo, o cara tá enlouquecendo. Sabe quem? Tu sabe quem que tá enlouquecendo? É o Andrei. Relembrando. Banda 007. Confirmar dia 14 de abril. Primeiro bailão da família Banda dos Gaiato. E vai ser no Bar do Álvaro. Rock doido pra galera, meu irmão. Fique tão arrasada quando você me disse adeus. Consigo saber de mão você me... Até tu, Carolzinha. Obrigado por mais uma vez por não ter... Pega tua onda. E foi embora. Não sei o que é que vai ser da vida sem você. Se pudesse voltar ao passado pra não te fazer sofrer, eu teria ficado com outro, mas te magoei sem pensar. Meu Deus, e agora? Confesso que na hora eu vacilei. Mas tudo tem sua primeira vez. Será que eu não mereço outra? Parceiro Nelson Silva, bora Nelson pra cima, garoto! Eu vim na vida pra ficar com você, esqueça o que passou, ainda amo você. Dia 14 de abril, você, é o bailão dos do Bando dos Gaiatos, vai ser lá no Bar do Álvaro, DJ Jefferson, DJ Duda do Godzilla, e o bagulho vai endoidar! DJ Jefferson consagrado! E vai girar, vai! Olha, tá chegando o aniversário da Mila Batidão. E já confirmado tudo em Jefferson, meu irmão. Vai ser em julho. É um bagulho louco. Não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Isso. Não me deixava só aqui. Chegaria mais cedo, não de madrugada. Não te trairia, não faria nada. Olha, a Mila falou disso. Os DJs que ela não valou. DJ Jefferson e DJ Duda. Só com meus amigos. E te levaria pra curtir comigo. Eu não te deixava assim. Querendo separar. de mim. Olha, Valeira. Mas você é um garoto. É a mãe da Stephanie. Entender. Todo homem leva um tempo pra poder crescer. A Valeira já tem 500 mil de moral, né, Valeira? Porque se eu fosse um garoto. Tamo junto, viu, Valeira? Não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Eu não te deixava assim. Chorando por causa de mim. Aqui é uma onda, vai. A garota chega com o cara, diz que ele é um pilantra, um safado. Aí ele tira a graça. Aí ela fala pra ele e ele responde pra ela. Te liga aí, ó. Seu cachorro, seu safado. Au, au, au, au, au. Mentiroso, descarado. Um abraço, Tobin. A Stephanie aí. Olha, Malina, a Stephanie. Ela sabe dançar até demais, meu irmão. Tamo junto. Aqui, ó. Abraço, Tobinha, Stephaniezinha, né, Stephanie? Eric da Machada, tio, é só no mano. Hoje não. Sou o resultado. Hoje não. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei. Aí o super-herói, meu irmão! Não levou a sério, não. A mascote da Dama da Fábrica. Super-herói, tenho sentimentos, nenhum bem de ferro. Que nunca chorou por desgraçado, adoro. Bonita, me amarro. Que acabou, amor. E tu canta. Parceira Dilson Cardoso, bora Dilson. E é natural que amores vão e vêm. Acabou, amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural que. Um abraço, meu parceiro lindo. Aqui com a gente nos seguidores. A Catirova tá aqui comigo, né, Lê? Aí conhece. Anjos do Melody. Olha, Lido. Sábado. Sábado, Dedó, viu? Terraço da praça. E foi que com o coração. Verdadeiro amor. E as palavras têm poder. Então, baby, fala pra mim. O dia suarrista tá sempre juntinho com a gente. Pra mim, o Jefferson em Duda. O tempo não. Vamos lá, Jefferson. Que ainda gosta de mim. Se quiser, tu vale mais que mil palavras. Mas é sempre bom a gente ouvir. Oh, eu te amo, adoro você. Por isso eu quero ouvir você dizer, baby, fala pra mim. Eu vou tocar mais um bando, mano! E era que essa aqui, engraçado. Aí a Cris dá valor. Na marcante! Aí a Cris, quando tá curtindo Jefferson Nuda, ela dá o um gritinho. Olha, desse jeito eu me apaixono rápido. Eu já me apaixonei. Acho que ela tem medo de gostar. Já tenho medo por amor. Quem sabe quando... E tu canta comigo. Assim, e tu canta, todo homem não presta. Deixa eu me transformar. Essa música é muita onda. Eu sou teu herói, teu Homem-Aranha. Se joga, joga, Gordinho. Minha tempo. Homem-Aranha, se joga. Minha tempo. Eu não tô nem vindo. O Gordinho fala. Mais pólvora. Manda MZIC. Sucesso. Olha, gente. Salve da Aleluia é nós. E o Maracabucu. Gordinho da Bin 110. E o Maracabucu. Acho que ela tem medo de gostar. Salve da Aleluia, Tribo Sul, Duda e Jefferson, sai do remanso. Meu jeito de pensar. E o Maracabucu, te liga, e o Maracabucu. Eu vou te agradar, bem. Tá bom, caralho. Olha o nome do cara, Eric. Gordinho da Bin 110. Vem, Gordinho. Olha o Eric da Baixada falando disso. Lá no Maracá pro Gordinho, vai lá. Quero ver. O meu parceiro. O meu parceiro. Maílson Silva tem moral até demais. Nossos seguidores da Tamba da Fá. O cara tem baral, o vizinho de baral e o bagulho vai enlouquecendo. Bora, próximo no show do rock. Vai, vai, vai, vai, vai. Uou! Uou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai! Uou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O bagulho é louco! Hoje eu sinto a falta de você, meu amor. Hoje eu sinto a falta de você, amor. E tu canta! Volta pra mim. Me dá mais uma chance. Mais alto, vai! Volta pra mim. Me dá mais uma. Mas eu quero ver só vocês assim, ó. Música boa. O Alaf Digital, bagulho é muito louco, meu irmão. Vai. Tudo que aconteceu foi só um lance, nada de romance. Eu te amo. Tudo que aconteceu foi só um lance, nada de romance. Eu te amo. O Gordinho sempre juntinho com o meu parceiro Egg da Baixada. Mim, e a galera do Boi dos Gaiatos. Essa galera que tem o nosso respeito por onde nós passa. Mim, tá sempre junto com a gente aí, ó. Pode crer. Meu amor. E também as damas aí, ó. Mais uma. O Boi dos Gaiatos, pode crer. Meu amor, me dá mais uma chance. O sucesso absoluto. DJ Betinho. Tsunami devastando. Um abraço também toda a galera lá do Vic Sun, tá aqui comigo. Galera do Vic Sun. É, essa aparelhagem tá tocando aí, vi galera do Vic Sun. Agora! Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Mais vou chamar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Vou te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim. Olha, domingo de Páscoa lá no Cutiniga, no Rio, que é a maior pressão. Tem um somzão do Rick só, meu irmão. Bagulho louco. 07. Que nem um tsunami. Aí do Garapé Batista, dia 2 de junho, o bagulho vai ser louco. O Rick só na punho, meu irmão. É nóis. Se a palavra é sempre você tá ligado. Pode acreditar com nós é sem esquema. Estamos todos juntos, sempre lá. Aí no dia 13 de junho. É vida louca, mas nós também ama. E o Cabo Pima, da casa de show. Bebé Silva, o bagulho vai ser louco. Rickson, homem. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos movimentos. Saber perdoar. Arrepia, DJ Jefferson consagrado. Os sentimentos. E saber DJ Jefferson. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar se lembrar do passado. Manda aí, grão com a gente, meu irmão. Essa música é muita onda. Te liga nessa música aí, ó. Cris, assim, ó. A Dani, eu era uma menininha. Essa aqui, ó. Você era a primeira uma menininha que brincava e que dizia. Bora, meu parceiro Andrei. Minha mulher. E aí? Você era você era apenas uma menininha. Os primos moraço na área, meu irmão. E sabe que dizia que ia ser minha mulher. Aí eu me apaixonei desse jeito. Desse jeito, sempre te olhei com respeito. Nunca te olhei desse jeito. Sempre te olhei com respeito. Cresceu, e o que aconteceu? As irmãs negras. Vou voltar, o meu amor vou te dar. Agora ela cresceu, e o que aconteceu? Eu não vou suportar. Não, então canta comigo! Te dar, amor, amor, amor, amor. Doido, essa música é muita onda. Na mancada. Todo mundo relembrando. E tu canta comigo. E tu solta mais. Agora. Todo dia sofro tentando entender. Mais alto. Não sei ficar sem você. Eu quero ver só vocês. Eu te amo. As horas passam. Aí o André vai à loucura. Relembrando. E tu canta comigo. E tu canta. Agora! Quero dizer, hoje eu vou sair, curtir um baralaitinho. Você é mais do que sonhei. Com o DJ Chaves e Duda, a Lafim Digital e o Douglas Tomito, meu amor. A vida é com você, meu amor. Alegrão, tu relembra essa música aqui, ó? Essa música é muita onda, todo mundo relembra, meu irmão. Aí a Paty Cardoso tá comigo, é nóis, a Lu Cardoso, você também errou, a Lu Rodrigues, a Lu, amor que tem um milhão de moral. Não foi só eu que errei, agora você também errou e não deu valor. A Joss também tá com a gente, né, Joss? Magoada, chorei calada, sofrendo. Ah, é na Izzy, né, Izzy? Vamos junto. Chorei calada, sofrendo com... A Naíse já falou que vai invadir com a gente. E o Maracabucu. Salve, aleluia. Eu sempre serei guerreiro do Xalá. O Mateuzinho, da família. E pra comandar. Mônica dos Gaiá. DJ Daniel. Magoada, chorei calada. Sofrendo com essa dor. Magoada, chorei calada. Sofrendo com essa dor. Viviane Batidão. DJ Betinho e Zé Belense. Essa música é muita onda. Tu sabe o que ela fala? Larga essa mulher, fica comigo. Te liga. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Você diz que o destino nos separou. Seu plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo. Essa música é o seguinte. Talvez ela seja a mulher tá falando o cara e o cara não, ele não decide nada. Eu duvido. Ele não sabe qual é que ele quer. Aí ela canta pra ele, te liga, aqui ó, aí ó, ó, te liga, e tu canta, assim ó. largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Essa aqui, seu plano B, largue essa mulher. Ela canta pro cara, comigo, o cara tem duas. Ali doida. É muita onda, né, meu irmão? Bagulho é louco. Seguidores da Tão Manda Farra. É nóis. Tudo junto misturado. Bagulho louco. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, outra dona do seu coração. E a gente vai tocar mais uma pra galera, bora detonar! Manda os brontes! A maior referência! Tu tá doido, essa música é muito boa! Música boa! Aí a Mila relembra! E tu canta! Ora quando... Cardoso pra cima! Aniversário da Dama da Farra e seus seguidores, o rock vai rolando, babai! Você não bateu, seguidor! Alex Júnior! Eu fiz tudo por você e te perdi. Quando acordei, mas eu quero ver! Eu quero ver só você e joga filho de Deus! E tu canta! E tu solta a voz! Agora! Então canta assim comigo! Agora! São vocês! Assim, ó! Mais alto! Tá chegando o aniversário da menina, meu irmão! Olha aí, o sábado! Parada é terraço, viu, Igor? Quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua Olha, voz. Adoro... Salve, aleluia! Um som de qualidade esse som aqui, ó. Som bom, tem qualidade, eu gostei demais, viu, meu irmão? Salvo da Aleluia, tem Dura, tem Jefferson. E o Maracabucu, na Saia do Remanso, Tribo Som da Ilha. Que dá um beijo. E tu canta! E tu canta assim, ó. Me abraça, eu nunca vou te deixar. Agora! O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Aí, ó, de Elcio Farrista, tem moral. Até o luxuoso do rock já vai de turma. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. É tão lindo, é tão bom, vem comigo, minha mão. Quero lhe entregar. Bora aí que o dela curte. Agora. Assim, ó, seguinte, tem muita gente que vê essa porra. Seguinte, o Duda e o Jefferson, graças a Deus, tamo junto. A gente tá tocando até de sexta-feira sem parar. E a galera tá sempre com a gente e a gente toca a música pra tocar no coração da galera, né, Jefferson? Tamo junto! Tamo junto! Gira tudo! Vai! Oh! Tecno Machine! Oh! Tchau, tchau! Caraca, da música boa. É música boa. Agora, assim, ó. Tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu. Então canta, bora. Sei que às vezes eu jurei uma coisa séria. Mas eu sou que é filho de Deus, sou que é da paz, canta comigo. Agora, assim, ó. Melhor amiga é minha amante, no caso escondido, você não percebe que passo com ela várias noites a nos amar. Mais uma vez! Sei que arrisco nosso amor. Quando me entrego pra ela e te deixo só, você não vive o conto de fadas. Esse meu defeito não notou. Aí os seguidores vão delírio. Seguidores da Dama da Farra, vão relembrando. Música boa. Manda aí, Zique. Sucesso. Tudo bem, vou confessar. Tá difícil segurar. Te esconder o que aconteceu. Sei que às vezes eu jurei. Aí o Mateuzinho tá comigo. Bande dos gaiatos. Tamo junto. Melhor amiga, é minha amante. No caso escondido, você não percebe. Passo com ela várias noites a nos amar. Sei que arrisco nosso amor. Quando me entrego pra ela e te deixo só, você não vive o conto de fadas. Esse meu defeito não notou. Desse jeito o gordinho vai ao delírio. Vivemos, será? Então canta! Então solta a voz assim, ó! Eu, oh. O ar, eu respiro é você. O ilusão do rock é o Gelson Varrista. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de você. Gordinho da Bin 110. Eric da Baixada. A R15, disparado sucesso. Como vou te esquecer? Aí o Eric tem moral, né, Eric? Pra você. O Eric da Baixada tem moral, tem mais que o Dudu Jefferson, meu irmão. Eric da Baixada. Eric da Baixada. Não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Mila Batidão. Não escutei. É a Mila. Mila Batidão e as Damas da Farra. Vai, boa. Meu respiro é você. A luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz. Aí a Carolzinha tá com a gente, tá, Carolzinha? Tamo junto! Pertinho de você é como um sonho. O ar que eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz se for no olhar. Ter vontade de viver, ficar pertinho de você. Aí conhece. Desse jeito mexe com o coração do Alaf, porra. Tá doido, hein? canta. E mais uma vez. Gordinho, sábado rock doido no terraço. Aniversário do Duda Ladrão. Fala baixo que os gaiatos vão estar lá. Um real a cerveja até meia-noite e meia. Essa não é choca, é verdadeira. É verdadeira, papai. Aumenta o estilo ostentação. Andrei. Parceiro Andrei, ele falou e disse: mais pólvora. Aí o Eric disse: hoje não. Procuro você. Roda, batidão. Aí o Eric fala: hoje não. Hoje não. Ao lado esquerdo. Ao lado direito e esquerdo, o bagulho tá doido. Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais esse terror. Me ameaça que vai embora. E não tá nem aí pro que passou. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que tenho por você. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Aí, DJ Jefferson consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar agora. Agora, papai. Minha amiga Joyce, a Cris tá na área, minha amiga Dani tá de boa. Mas falaram e disse que sábado o rock doido vai ser no terraço. A Carolzinha também vai estar por lá. A Lu Rodrigues e a Estuma da Lacus também. A Estuma voltou junto, misturado com a gente, né? Mas eu quero ver também o luxuoso do rock sábado comigo. Porrada, até reaço um real a cerveja até meia-noite e meia. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Não, não é cerveja choca, vai ser a original lá, porra, tô te falando. Tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Tava marcante! Viva até a morte! Sim, você! Ai, ai, ai! Vai! A crise é a Dani. Bem, Lourinha! É. Bom, tocando, tô marcante. Gira, tô marcante, vai. Não me deixe, amor, sem ti eu vou chorar, quero você pra mim. Fiquei chorando loucamente, perdido de amor. Agora vem você, pedindo pra voltar. Esqueça tudo que passou, por favor não dá. Não te quero mais, vê se me deixa em paz. Você me magoou e eu chorei demais. Não me deixe, meu amor, volta. Consagrado, DJ Irani e Rita de Cássia. É show, é show, show. É o seguinte, aqui não é só o Classe A que toca não, pô. Aqui o Dudu, o chefe toca tudo, meu irmão. Olha, brevemente tá voltando pra Rádio Metropolitana. O bagulho é louco, meu irmão. Parceiro Igor, tá na área, papai. E aí? Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.